pega as flores, que as flores são exposição das cores da minha coleção de corações. Posso resistir a tudo, menos as tentações, não as tentações. Temperaturas, não que eu seja bipolar, mas é um dueto. Também não quer dizer que eu não estou doente. Medicina ocidental, vem tirar proveito, já que eu tô preso a um amuleto na minha corrente. De status, de estátuas ou de estatuetas, não dá para medir a estatura. Eu caio como outono, jamais verão. Amor, a evolução da espécie é inibida pelo estresse. Você desinibida, mas joga baixo, cresce. Sorria que eu te filmo nos meus olhos flashes. Médico questiona, bebe sim, disse pra eu cortar o dread. Ontem eu sonhei que cortava uns dreads e não posso mais dormir. Independente da capa, abro o livro, faço leitura labial. Como no livre-arbítrio, onde ela achar devido matar o banal. Sou mais poético que divertido, e o nosso lençol frenético está freático e dividido como Pantanal. Só acredito naquilo que faz sentido, então a vida não faz mais sentido. Porque quando eu digo que tô sentindo, dizem que não faz sentido. Grana não me convence ao ponto, arte não é isso e pronto. Vendido, mas nem se eu fosse Vin Diesel ou óleo diesel. Uau, a Mahatma levou dinheiro do que fizeram o Taj Mahal. Fátima do Legião ou Natasha do Capital. Violento como qualquer velho de barba branca pelo Natal. Os homens que vendem e armas brancas no carnaval. Uau, não reencarna não. Uau, amor não se casa não. Gosto de discutir política e religião e futebol. Curto muitos filmes, menos besterol. Globalização, odeio televisão. Amor não se casa não. Gosto de discutir política e religião e futebol. Curto muitos filmes, menos besterol. Globalização, odeio televisão.